tremendo e grande em poder. Adoramos, adoramos, exaltamos o Rei que em breve virá nos levar. Anunciamos a volta de Cristo, que venceu e que vivo está. Com sua glória nas nuvens virá para reinar. Declaramos que hoje aguardamos, ansiosos o dia final, quando todos diante do Rei estarão. Adoramos, adoramos, exaltamos o Rei que é tremendo e grande em poder. Nos levar. A volta de Cristo, que venceu e que vivo está, com sua glória nas nuvens virá para reinar. Declaramos que hoje aguardamos, ansiosos o dia final, quando todos diante do Rei estarão.